explosão do sucesso. Preciso ter o seu amor, curtindo o pop e som. O DJ Dinho é quem vai tocar no pop som, o som que arrasta o povão. Com o DJ Dinho é emoção, eu vou ficar aqui e te amar no pop som. Preciso ter o seu amor, curtindo o pop som. Até hoje lembro de você e dos seus beijos.